Luxo, tecnologia, inovação. Esse é o novo Mega Robson. A nova era espetacular chegou. Bora aquecer, bora aquecer, bora lá! Edson, inigualável produções. Toma, toma, toma na batida. Bora eletrizante começar aqui no Calamazu. Vai eletrizante! Tá na hora de botar pra pegar agora. Pega meu robô. Vai começar a pegar tudo. Pega meu robô. Pega meu robô. Pra gente começar aqui no Calamazu, lá vem a primeira. Finalidade era ficou em casa, mas me falaram que a pé é o bicho e eu brotei só pra ver essa foto. Vamos lá! Soltaram até rojão porque o Bruninho vai tocar mandela. Soltaram até rojão porque o eletrizante vai tocar mandela. É fogo no balão, é garrafa pro alto e sarrada ali. É fogo no balão, é garrafa pro alto. Pra cima, meu Robson! Vamos pra cima agora! Vai! Bota pra descer! E as mulheres vão descendo agora, desce tudo! Quita! É tchau pra quem namora! É tchau pra quem namora! Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora! É tchau pra quem namora! É tchau! Dá tchau pra quem tá namorando agora aí no Calamazu! Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora! É tchau pra quem namora! É tchau pra quem namora! É tchau pra quem namora! E doida! É tchau pra quem namora! É tchau pra quem namora! É tchau pra quem namora! Chamando probleminha aqui nós resolve gatinha! Chamando probleminha! Chama no probleminha aí! Resolve gatinha! DJ Gug e o NK que vai comandar a festinha! DJ Gug e o NK que vai comandar a festinha! Quando eu mandar você desce novinha! Desce novinha! Desce novinha! Desce novinha! Desce novinha! Desce novinha! Desce! Desce novinha! Desce novinha! Olha o robô começou a pegar tudo! Pega meu robô! Sobe novinha! Sobe novinha! Sobe novinha! Sobe novinha! Sobe novinha! Sobe novinha! Apaga tudo, deixa no escurinho. E quem é que não quer saber de namorar? Quer saber só de curtir, beijar na boca? Sem fidelidade ninguém. Quem é que tá afim só de curtir aí? Eu vou tocar só pra quem tá solteiro. Só pros solteiros, daqui a pouquinho eu toco pra quem tá namorando. Tá na mão? Vamos lá! Quero que a minha ex vai pra puta que pariu. Sabe por quê? E se for da minha ex? E que se for da minha ex? Com ela não tem caô e eu canto na moral. Vai, Red lá, o Rod, família Pide, o da cabanagem. Esse é o caralho, eu sou a primeira, tamo junto, é nóis. Esse é o caralho, eu sou mais a minha atual. Meu parceiro, não dá, namorada não. Não dá, não dá? Mora não dá. Meu parceiro Rafinha da Royal Black, meu parceiro Nilcino Pichula. Namor. Vira equipe cachorrinho. Namora não dá. Só faltou o Bruno. Não. Namora não dá. Namora não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão. Namora não dá. Namorada não. Namora não dá. Namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão. DJ Henrique de Ferraz pegou uma moto. Cadê o Henrique? DJ Henrique de Ferraz pegou uma moto. Quem é que tem uma moto aí? E tá afim de dar uma volta no Augusto Montenegro pro cheiro 150 com as meninas? Cadê? Acelera agora isso aí, vai! E segura o Renatinho pra volta na TF hoje, né, Renatinho? Bora, Larissa! DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto. Henrique de Ferraz comprou uma moto, pega várias delas. Rodrigo do Ouro, só não passa mal. Vem a Carol aqui, pega uma bebeca. Na frente do nosso robô hoje, não passa mal. Bora, Rodrigo! No grau, só não passa mal. No grau, nós pega uma bebeca. No grau, só não passa mal. No grau, nós pega uma bebeca. E aí, Valdian dos Caixa Baixas. O Henrique passou bolado com duas tchucas na garupa. Valdian. Henrique passou bolado. E aí, Valdian? O homem que comanda a panarina tá aqui com a gente. Tá aqui com a gente. Pra nota tua bunda, chamou no grau, cuidado, tchuca. Pra nota tua bunda, chamou no grau, cuidado, tchuca. Pra nota tua bunda, chamou no grau, cuidado. Bola de nenê. Bola de neve. Chamou no grau, cuidado. Bora, bola de neve. O meu parceiro G. Tava paradão do. E a sua primeira demará. Ela tá no meio da rua. Eu tava paradão. Tani! Valeu, garoto! Tá no meio da rua. Veio duas quengas brisadas pedindo pra subir na garupa. Veio duas quengas brisadas pedindo pra subir na garupa. Veio duas quengas brisadas pedindo. Só no caqueado, vai! Na garupa. Veio duas quengas brisadas pedindo pra subir na garupa. Eita, sai louco! Várias mamadu no B que eu vou levar essa pra. Família, arruma! O da cabanagem, meu parceiro Jonathan Harrison. O Pascoal. Bora, Rodrigo! Para de cadela, vai, vai, prereca! Toma aquecimento! Prereca, vai, vai, prereca! Vai, vai, prereca! Prereca, vai, vai, prereca! Vai, vai, vai! Só! Só soca de Ana, você tá dando a vida. Só soca de Ana, você tá dando a vida. Primos, os caras de pau. O americano e o Arthur e a sua primeira dama, Sussu, tá aqui com a gente. A buceta dessa novinha, você acaba de socar. A buceta, foi treta aqui na favela. O meu parceiro Ivan Céu, e aí, Ivan Céu? Você tá de pé. Tá aqui com a gente no espetacular. Bora, toma, pai. Toma, toma, já dá fora, toma. Ui, toma, ui, toma, toma, já dá fora, toma. Toma, toma, já dá fora. E toma, toma, ui, toma. E toma, toma, toma, e toma, toma. E toma, e toma, toma, toma. Mas quem é que tá afim de um negócio mais pesado? Uma parada mais proibidão aí? Quem é que tá afim de ficar mais neurado hoje aqui no Kalamazoo? Bora começar, eletrizante! Bora deixar esse clima mais pesado agora que o robô vai te pegar daqui a pouquinho. Pega, meu robô! Sejam todos bem-vindos, viu? Bem-vindo à nova era espetacular. Vou me doidar! Mente milionária no corpo de um favelado. Tu gosta do nosso estilo e da... Juninho 157. Te pego de jeito, mas não fica... Valdian, o da panarinha, valeu, garoto. Fale amanhã, não venho. Porque manda vontade bater. Vou chamar pra fuder daquele jeito que tu gosta. Te boto de quatro e pino esse rabo. Caralho, gostosa, lá vai piroca. Manda vontade bater. Vou chamar pra fuder daquele jeito que... Te boto de quatro e pisa esse rabo. Caralho, gostosa, lá vai piroca. Agressivo 150 fluiu, levando levadas que você nunca... Elane Duna, tá no berço hoje, parabéns, Elane. Muitos anos de vida, sucesso, paz, saúde. Não. E muito rap nesse teu coração. Zero PPG, pode começar a descer. Vai brisa na vibe do Kevin Cage. No tabuzão que vai mexer. Seja no Lean, zero PPG, pode começar a descer. A veridosa ela vem jogando. Abre, fecha, picadinho. Passando em mim, sensualizando. Eu dou aquela saladinha. A veridosa ela vem jogando. Abre, fecha, picadinho. Passando em mim, sensualizando. Eu dou aquela saladinha. Fim de semana é de lei. Começa a parada, vai. Que os cria vai ficar suave. Se nós chamasse... E a galera lá do Parque Show tá aqui com a gente, meu parceiro Romário. Comunidade. Com a Jéssica, Yasmin, o Kiki Ave. E a Milena. Forte abraço, garoto. Pra soltar couro de verdade. Que se for a minha ex. Hoje tem hobby, né? Gaiola, hasta pepeca no chão. Se envolveu com os cria certo, e a sua catucadão. Se envolveu com os cria certo, e a sua catucadão. Se envolveu com os cria certo, e a sua catucadão. Toma, toma, toma, toma na batida. E toma na batida. Vamos logo deixando a agenda pra galera hoje, domingo. Tem Rob lá no Pupino, festão no Repá. O grande Remo, grande Paissandu aí passando, a gente vai comemorar isso lá no Pompinho hoje. Festa até 5 da manhã. E na segunda-feira vamos até o Caribe Show. a primeira de muitas. Robson no Caribe juntinho com o blindado. Vai ser sucesso, vai ser estouro. Vamos juntos pro Caribe. Ela é pura perfeição, ainda de Bruno Oliveira, considerado. Ela cheia de tesão, as qualidades dela. Você não sabe o que ela faz. Faz um chupiquete, boca louca no BR, porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca, vem. Faz um chupiquete, boca louca no careca, porra louca. O teu irmão aqui é o senhor. A bunda e vem com a boca, vem. Faz um chupiquete, boca louca no menor, porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca. O meu parceiro Iverson, o Ivanzinho, o Pena, o Louco e a primeira dama Andressa, tá comigo aí, louco! Você não sabe o que ela faz. Faz ou não faz? Faz ou não faz? Faz os, faz os, faz os, faz os, faz os chupiquete, boca louca, no menor porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca. Faz os chupiquete, boca louca, no menor porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca. Vem. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse. Soltava se desse. Só me dava se eu desse. Cadê aquele cara que já baixou muito pra ficar com a menina aí, hein? Cadê? Só me dava se eu desse, Melissa. Eu sou da boca agora. Comprei uma moto. O meu grande parceiro Hélio da CL, ao lado da primeira dama. E aí, Dani? Um abração aqui da Eletrizante, tamo juntos. Tá ao lado esquerdo hoje. Vou sentar com força. Toda boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas. As novinhas do Batu, minha bicha me adora. As novinhas do Batu. O meu parceiro Carioca Tormento tá aí com a gente aí, Carioca! Eu era feio e ninguém me queria. Só dava, né? Só me dava se eu desse, Melissa. Eu sou da boca agora. Comprei uma moto, pego as novinhas todas. As novinhas do Batu, minha bim, me adora. As novinhas do Batu, minha bim, me adora. Tem piroca. Mas tá na hora de botar pressão pra galera aqui no Calabazu. Toda boca agora. Vamos começar! Pego as novinhas todas. As novinhas. Vai começar a pressão do Robby! Pega meu robô! Pega meu robô! Pega meu robô! O robô mais lindo do século chegou aqui no Kalamazoo, hein? O robô mais lindo do século chegou. O robô mais lindo do século. A partir de agora, dance. Cante. Vibre de emoção. Opa! Libere todas as vibrações positivas. Vai começar. Show do novo hobby. Vai começar. Vai começar, Calamazu! Vamos começar mais uma! Vai começar mais uma, mais um espetáculo do novo hobby! Sempre em nome do nosso empresário Bad Boy! Bala Bad Boy! Empresário Bad Boy! E o nosso patrão Betinho Promoções! Betinho Promoções! Bora pra cima! Que o robô vai te pegar! Pega meu robô! Pega meu robô! O robô mágico do século chegou, Calabazoo! O novo Mega Robson! Vamos começar! Vai! Bota pra cima, põe pra cima, que vai começar a pressão! Vai começar! Apaga a luz que tá liberada! Apaga a luz! Escurilho isso, vai! Do jeito que eu gosto. A galera do Paysandu tá aqui com a gente hoje, tá? Cadê a galera do Paysandu que acha que o Papu vai ganhar hoje do Remo? Cadê? E cadê a galera do Clube do Remo que acha que o Leão vai dar uma pisa no Paysandu aí? Quem é que tá vindo de doidar até 5 da manhã? Quem é que tá bebendo cerveja de R$1 aí? Põe pra cima aí, põe pra cima. E bora começar! Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, põe pra cima, pom, pom, pom. 3, 2, 1, agora! O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. Agora! Põe a mãozinha pra cima e grita. Tchau, tchau! Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer, ela dá, ela quer, ela quer dar, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Põe a mãozinha pra cima, faz, vai no caguinhado, vai no caguinhado, vai no caguinhado, vai botando pra cima e bora começar. A pressão, bora, bora começar. A pressão, tá na hora de acelerar tudo. Um back de 1 metro, onde é que eu encontro? Um back de 1 metro, onde é que... Onde é, onde é? Um back de 1 metro, onde é que eu encontro? Um back de 1 metro... Bota pra queimar, vai! Eu encontro. Bota pra queimar, bota pra queimar. Bota pra queimar. Bota pra queimar. Bota pra queimar. Bota pra queimar. Bota pra queimar. Bota pra queimar. Bota pra queimar. Bota pra queimar. Bota pra queimar. Era a pressão que vocês queriam, é? Bota pra queimar. Bota pra queimar. Bota pra queimar. Então toma! Bota pra queimar. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete. Quem tem a sua chave, mete ficha agora. Mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete. Pega a tua chave, liga a tua moto e vamos acelerar. Aquece o motor. Já acelerou? Já aqueceu? E bora fazer mais uma contagem, bora! 5, 4, 3, 2, 1, explode tudo! Edson, Inigualável Produções. Pega fogo! Faz o bagulho! Toma, toma, toma! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! E a pressão não para de jeito nenhum! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! E doido, vai! E aí, fortíssimo louro bazuca! Dá-lhe tapinha, garoto! Toma-lhe tapinha, toma, toma-lhe tapinha! Toma-lhe tapinha, toma-lhe tapinha! E quem é que tem um amigo feio? Só quem tem um amigo feio, aponta pra ele, aponta pra ele! Quem tem um amigo feio, aponta pra ele, aponta, aponta e canta assim, ó! Eu era feio e ninguém me queria. Bati a boa agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do hobby, elas me adoram. As novinhas aqui do hobby, elas me adoram. Pense embora, pense embora. Que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força. Vou sentar com força. Tuda! E o Gabriel Luzino, os nossos Red Live já já tem o hino, garoto. E quero mandar um salve. Pro meu parceiro Ronaldo, dá oi. Já tá na área, primeira dama. E o fortíssimo neguinho já já tem a vinheta do cara. Bora o Wesley dos Magnatas. A volta do cara, meu irmão. E as novinhas me adoram. É pressão, é pressão. Pega meu robô, pega meu robô. Pega meu robô. Pega meu robô. Pega de novo. De novo. Parceiro Thiago, e a primeira dama Dani tá aí. E aí, aí vai ela com muita pressão. Cara de pau, avisa lá que eu já cheguei. Hoje tá botando, querida, cheguei. O eletrizante já chegou, tum. O eletrizante já chegou, tum. E a pressão vai aumentar, e a pressão vai. O meu grande parceiro Ciro vai aumentar, e a pressão. Rock de bicheiro hoje, Ciro. E a pressão. O meu parceiro Bezerra, vai... o homem da Uber, vai... já tá na área. A pressão vai aumentar, e a pressão vai. Põe mais povo na Marcelino. A pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai. Mas preparem o canhão principal. Preparou aí? Traga tudo. Tragam artilharia pesada. Tá tudo protegido aí, tá? Todos os ângulos protegidos. Eu acho que tá na hora então, Calaguazu. Um pouco de pólvora para esquentar as coisas. Mais! Mais pólvora. Hoje não. Todos a bordo. Família Pitch na cabanagem, valeu. Tamo juntos. Explode o bagulho. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Ela é puta. Alessandro é tá e a Francília. O casal da cabanagem, valeu. Ai que gata. Ai que puta. Silvina Guedes está aí com a gente. Quero mandar um forte abraço pro meu grande parceiro Wallace. Ele é a sua primeira deu mais Cris. O casal espetacular. Você agora é espetacular. O meu parceiro Souza. E a sua primeira deu tá aqui com a gente. E aí, Souza? Tá gostando da pressão? Tá bagulho doido? Tá ou não tá, garoto? Apresentando e o Cílio Pitula, a filha da Rayel Black. Vibe, tamo junto. Pode começar. E pela retaguarda, o Diego Caçador, que agora é espetacular. O Cataja Mendes, meu parceiro Poro dos Danadinhos, meu parceiro Thiago Lima. Valeu de montão, garoto. E essa aqui? Quem tem amigo corno? Corno. Quem é que tem amigo corno aí? Corno. Quem é que tem amigo corno aí? Só quem tem amigo corno? Ei, tem muito corno aqui, será? Tem? Cadê as mulheres que já levaram o chifre o dia aí? Só as mulheres. E os homens que já levaram o chifre o dia, mas já superaram? Superou, né? Mas quando tu escutar isso aqui, será que tu não vai lembrar? Será? Doente de amor, fogo e remédio na vida noturna, caiu na noite, uma boate aqui na zona sul. Muita uma dessa música. Com a dor do amor, é com outro amor, e a gente gruda. Vou perguntar de novo, cadê meus brother que já levaram o chifre aí? Doente de amor, fogo e remédio na vida noturna. Laura Gabriele, o Monteiro, Nilda Teles, o Camonteiro, tá todo mundo, bora meninas! O jogador, o sinal de amor, na boa de azul. Pega. Mamãe não quero boate, mamãe quero ir pra gaiola. É baile de favela. A sua filha. O Murilo, Renatinho, Porco, Renato, do Porpino, meu parceiro Ralph dos Caras de Pau. E aí, Lucas dos Caras de Pau, como tá aí? Minha amiga Karen, bora Karen. Doente amor, o goi remédio na vida no calma, pô. Eu não quero mais saber de quem levou chifre. Chama as meninas pra cá e bora formar o rock doido, vai. Vinha pra cá, chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá. Chama, chama ela pra cá, chama, chama, chama, vai. Chama a novinha pra cá, e doida. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Robin! Sério aí, 2019. Só quem tá levando a sério esse negócio de amor aí. Só quem tá namorando. É, tá namorando, né, Ralph? E quem é que tá solteiro em 2019 também aí? Quem tá de solteiro? Aí tu manda pro teu amigo que tá solteiro. Os solteiros vão mandar pros casados agora. Aquele teu amigo que ficou na fita e a menina não deixa nem mais ele sair pra festa. Manda o um áudio pra ele. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Pega fogo! Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra Babadeira! É tchau. A musa da família Pitch! Pra quem namora, quem namora. Posse de bandida. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Meu amigo Renan GDS. E aí, Renan? DJ Jéssica Mix. É tchau pra quem namora. É tchau. Do Metal Pesado, Jefinho. GDG. A pressão não para de jeito nenhum. E já pelo lado direito do espetacular, o meu empresário Daniel do Carimbó. Ele, meu empresário Jandy, o homem da Sky. Minha amiga Jennifer. E aí, Tereza? Toma a pressão do gordinho! Cadê as mulheres que já ficaram com o gordinho aí? E que tem aquele amigo gordinho que é desviado, moleque doido? Cadê ele? Cadê ele? Vai, vai, vai! Essa festa, eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o DJ Gugas, invadimos de penetra e comemos vara e xeré, vara e xeré, vara e xeré, vara e xeré, e comemos vara e xeré. O meu parceiro Cauã, o da 125, Matheus, o Juliano, o Eric, o Ronald, o Júlio da família Mil Grau. Oi, cheguei, a festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. O do Solinho vai! Bora tocar! Põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete, bora Rodrigo do Ouro, põe esse capacete aí, garoto. Põe o capacete, põe o capacete. Quando tu andava a pé, elas não queriam não. Agora que tu tem uma moto, elas senta, te abraça e empina o rabetão. Empina o rabetão, empina o rabetão, empina o rabetão, empina o rabetão, empina o rabetão, empina o rabetão, empina o rabetão, empina o rabetão. Bora que é o show do Robin do Calabazul. Está cada vez melhor. As minhas pernas, Alex e Nandinho, os Red Live e os caras de pau. O meu sangue já bebeu. Pega meu robô. O mundo já espetacular. Então sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Então sai, sai, sai da minha frente. Sai, acompanhando do estúdio super eletrizante. O Mira Família Querer tá aqui pelo ladinho. E aí, Querer, como tá a pressão da Sofilé? Aperta mais um pouco. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Só soca, você tá dando a minha. Só soca, você tá dando a minha. Só soca, você tá dando a minha. Só soca, você tá dando a minha. Meu parceiro Playboy, esse é considerado, bora Playboy. O meu parceiro Giovanni da Nike tá aqui comigo. Bora pra cima, Giovanni. Sal, é sal, sal, é sal, sal, é sal, sal, é sal, sal, é sal, sal, é sal, sal, é sal, sal, sal, é sal, sal, sal, é sal, sal, é sal, sal, é sal, sal. Quem é que tem uma moto aí? Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Será que tem algum piloto pra acelerar tudo aqui com a gente hoje, tem? Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Acelera isso aí de novo, Zé. Não, não, assim não. Vou fazer diferente, senão os caras flagram vai estar copiando. Vai, vamos, vamos, vamos. Já temos CD ao vivo, galera. É só chegar aqui, viu? Quando eu tava de a pé, ela... O que quiser CD ao vivo, agora, só chegar aqui no comando. Eu subi na garupa, aí eu ia falar não, mano. Mas já que quer. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. DJ Junior. As novinhas me adoram. O eletrizante do Pará. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. É DJ Mary, um exemplo de DJ mulher do Pará. Eu tenho uma moto, Ralf, novinha minha. E o Lucas, a dupla dos caras de volta aqui com a gente. Bora pra cima! Rua Louco! E aí, Juan? E a primeira demo, André, aceitou, né, galera? Valeu pelo carinho, viu? Toma, toma, toma, toma, toma na batida. Toma, toma, toma, toma na batida. E no telão do Ralf, Paulino Carnes. Do meu grande parceiro Paulino Cachorrinho. Paulino Carnes aí, Fagner. Paulinho Carnes, fechado com o eletrizante. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. Super Hot Baile. Bora então! Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. Super Hot Baile. O meu grande parceiro Hélio da CL. Primeira dama dele. Trocou meu nome. E aí, Hélio? Te fez amar. Meu parceiro DJ Ri. No peito. Chardson. Pressão Henrique. Destruidor DJ Filipino das Marcantes, galera do Mega Cachorrão. Aceitar, você nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri, senti. E pra comandar o show, DJ Júnior Eletrizante. Mega Robson. Robson. Robson. Mega Robson. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. Super Hot Baile. Wallace Ramos, a primeira dama Cris. Nunca mais vai. Tá aí com a gente, valeu, garoto. Sou teu amor, você é meu. E aí, Souza. Ele, a primeira dama, tá aqui ao lado esquerdo, comandando tudo. Chegando do estúdio super eletrizante do Acará. O mundo para pra conhecer agora o novo Mega Robson, o robô mais lindo do século. Não sei como explicar a ti todo este meu sentimento. Ficar-te gravado em todos meus pensamentos. Gêmea agora aí! Ai, ai, ai, amor. Diego Caçador, Natasha Bente, meu parceiro Poro, dos Douradinhos, tá aqui. Sentimento. Bora, Jefinho! E o Thiago Lima, valeu Thiago! Renatinho da TF! Bora Renatinho! Renatinho! Renatinho! Ricos beijos! Eu não te digo mentira, eu quero conhecer e saber de ti um pouco. Agora eu quero é te ver, estás em minha mente. Eu te quero comigo, tu me deixas bem louco. Wesley! Arrastando. Modas, ao lado do meu parceiro Ronaldão, o meu parceiro fortíssimo Neguinho. Estou morrendo com vontade de beijar, de beber, me enlouquecer. E a gente vai estrear do cara hoje, viu? É o fortíssimo Negão do Hobby. O senador da Marambaia tem moral. Tu és o causador do teu peito, toda essa minha melodia. Ai, ai, ai, amor, desde que te vi. Bora, Ratinho. Ricardo Extintores, o gás do nosso robô. No telão, segura o cara aí, Fagner. Ricardo Extintores. Ricardo Extintores, fechado com o show do Hobby espetacular. Olha o Melody. Pra cima, meu Robson. Quando você chegou, me fazendo feliz, minha vida mudou e eu sorri. Obrigado, amor, obrigado, amor, obrigado, amor. DJ Lohan que tá tocando. Você me amou do jeito que eu te amei. Foram todos planos que a gente fez. Eu acreditei, acreditei, acreditei. Agora vem dizer que não me ama mais. E os bons você nem lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Thiago, minha amiga Fela da Sem Limites. Um abraço aqui do Júnior. Eu errei, eu quero ir com você. Então fica, então fica, então fica. E aí, Playboy? Oh, então fica. Ciro, fica. Rock de bicheiro, cadê Ciro? Então, o Daru chegou aqui, viu, meu filho? Oh, e aí, Bezerra? Fim de semana, chega a noite, é um convite. Toda a galera. Hobby. Eu me arrumo, faço as unhas e cabelo. Passo perfume pra você se... Robson, a nova era espetacular. Vou te procurar, com você vou dançar. O Tuque! Quero voar com H. Subiu! E subiu. O robô vai te pegar. Pega, meu robô! E subiu com H. PDJ e Wesley dos Magnatas. Um pouquinho de marcante pra galera aqui no Calabazu. Encontrei o amor, mas sozinho estou. Pega meu robô. Só não posso explicar. Pega meu robô. Porque o destino mudou nossa felicidade. O robô mais lindo do século chegou. O que eu faço, amor? Com o vazio que... Nosso parceiro Wagner Malché, do Boteco, do Luizinho do Jururas. Valeu, Wagner! Vem e diz pra mim, baby, onde você está? Olha o amor! O robô tá te cobrindo hoje, Viri. O cara tá por ali, meu irmão. Tô até estranhando que ele fica só pelos lados, né? Hoje tem Pupírio, viu? Hoje, domingo, festa do reparo Pupírio. E segunda-feira a gente se encontra lá no Caribe Show. Toma mais uma marcante aí. Rafinha, segura esse coração e segura o Nilcínio pra ele não chorar. Agora aí, Rafinha! Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar. Se Se nada faz sentido quando olho você não está. Olha o segundo. Olha cada segundo. Ingrid, Micaela tá aqui com a gente. Bora, Ingrid. Oh, sentir a pulsação do meu coração aumentar. Já já chega meu parceiro performático pra fazer muito show pra galera aqui no Calabazu. Ela está de volta. Toma mais um bitão. Vai, vai, vai, vai, vai, eletrizante. O empresário Felipe e o meu parceiro Playboy tá aqui com a gente. Isto ao lado. Valeu, garoto! Já sabia que não me queria. O Nael Souza. Eu sabia que era só. Da família terrorista de São Miguel do Guamá tá aqui com a gente. Que não se cumpria o amor problemático. Meu parceiro Charles do Guamá tá com a gente. Com o Wagner Tato e o Vandinho lá no Espredinho. Espera de um telefonema. Imagina que estás em outro colo. A solidão de amar quem não te ama é um veneno sem antídoto. Amargura não terá um fim, porque o meu hobby me dei hoje aqui no Galo Azul. Agora eu sou CDC, sempre CD. Pra se ligar. Parceiro Bochecha, o homem que comanda o Rock se bata aqui ao lado esquerdo hoje, aí Bochecha. Agora eu sou CDC, sempre CDC. Espetacular. Nunca vou esquecer. Vai, Marcinho. É nóis, Marcinho. Você sentir emoção. Ele tá no show do Espetacular. Eu sou CDC. Vai! Não sei o que acontece com meu sentimento. O gigante, mas... Jefferson, Giovanni da equipe 3D de Capalimba. Eu já fiz de tudo pra te esquecer. André, tá se faz de doido. Mas tudo que eu olho faz lembrar você. Te amar como eu te amo até que eu não queria. Te amo demais, te amo demais, te amo demais. Eu sempre vou te amar, Eloá. Sempre diga, eu te amo. O amor nos faz pessoas melhores. Ratinho, o PDJ, o Paulinho da 10 de Maio, o Mancini Red Live, o Jamaica Red Live, o Artuzinho Pimenta. Americano cara de pau. Esse hobby é como o quê? É como um vício. Você vem me procurar. Como faz desde o início. Cada vez que quer voltar. O Lucas da série. O Pigomar da série. Ian da série. O do Biguí. Que me ama. Ao lado. E me pede pra ficar. Olha, olha. Logo agora. Que eu ao lado esqueci. Que eu me acostumei a viver só. Sempre só. Não, de novo não. Não quero abrir de novo as portas pra você. No meu coração. Ratinho PDJ parabenizando a Daisy Red Live. Não, de novo não. Não vou deixar essa loucura me levar. Morrer de paixão. Eu juro que não. Vira! Vira! Se eu fosse um garoto, eu faria diferente. Eu não te tratava assim. Eu não te magoava assim. Não me deixava só aqui. Chegaria mais cedo. cedo, não de madrugada. Não de noite, que eu não faria nada que te magoasse assim. Bora, comissão! Eu cuidaria mais de mim. Não sairia tanto só com meus amigos. O meu grande parceiro Iverson, é o Ivanzinho, eu... meu parceiro Pedro, o Rolouco. E a primeira dama Andressa tá com a gente juntinho com o meu parceiro Lano Bazuca. É um e aí, Bazuca? Eu quero tempo pra poder crescer. Pare e pense um pouco, pense mais em mim. Porque se eu fosse um garoto. Pera, guarda. Te tratava assim. Tamo junto. Eu não te magoava assim. Eu não te deixava assim. Chorando por causa de mim. Edson, Inigualável Produções. É uma atrás da outra! O novo Mega Robson. Esse é o novo Mega Robson. Eu quero ser muito famosa e ter o seu amor. Mas quero sentar no sofá do João. Eu quero casar com você. Meu parceiro Nenê, fatura, o Renatinho tá aí comigo, meu parceiro Kiko, bebê. Pra Larissa. Sempre que eu vou me deitar, eu vejo o meu nome brilhar. No telo do Hobby, Stephanie Lucas, da minha amiga Rayane. E quem é diva usa? Quem é diva usa Stephanie Lucas. Show pra galera aqui no Calabazu. Bora, passarinho. Chorar não vai trazer você. Gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais. Onde o nosso amor se escondeu? Lava Jato R9. O meu parceiro Jones Lobo, da minha amiga Rosane. No telão Fagner. Mas jamais será que vou te esquecer? Fechadão com o Eletrizante, Tainá Araújo. Esse som é muito forte em mim. Emagrecedores. Junto com Salomão Nadir. No telão aí, Fagner. Tainá Araújo. Me. Estética e emagrecedores. Ela está de volta mais uma vez. Banda, banda. Os brothers. Os brothers. Bela Gás, rapidez e segurança em primeiro lugar. Como noite sem luar, mensagem no celular. E o quê? Pedindo pra atender, mas acho que é melhor. Juntinho com toda a galera. Ligar. Da Benissa Eventos. Vento. A recepção. Sua foto. O número 1 da Terra Firme é top. Feliz Eventos e Recepção. Como vai? E você responde: como acha que estou? Se ele fica outra, juro mudar meu jeito. Não me troque com ninguém. E no passado erro, como saber se aprender? já tem o performático. Bora quebrar pro cara chegar no 12, vai! Pra quem gosta de dançar, o forrozinho aí, assim, aí, assim! Eu sei que você fala por aí que não. O Cabetá, o empresário, o da Batata Mista, bora Sapinho Pop. 3, 2, 1, dança! Eu era só um lance, uma distração. O meu corpo era sua diversão. O nosso convidado é... Saludo Léo, né, comissário? O homem que comanda o Guamá, o melhor! Salão do Léo, o melhor salão do Guamá. Bora, Léo! Louro, tu sabe dançar o forró, Louro? Aperta ela, vai! A galera de Campina Grande, alô, pra do Cuscuz! Vem aí, pra do Cuscuz, o Recife, alô, pra do Mundo! Eu sei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração. Mas a madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração. Do sindicato dos cachorrões, tá aqui com a gente, bora Renato. Nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa. O cheiro de amor no mar, o cheiro de amor no mar. Caiu na madrugada. O Casa de Carne e Sul Domingos, o nosso empresário saúde, o Nutella aí. Encontrar. Casa de Carne São Domingos. Casa de Carnes São Domingos. Alô, galera de Petro. Pina, Jamiri, Sam. Da equipe desce. Prometi não mais te procurar, mas hoje não é meu dia de sorte. Achei sua foto no meu celular. Eu te esqueci, me disse que o Melo Valdian. Cê me tirou do coração. Daquele jeito. Direitamente, o álcool não apaga. A saudade da gente, amor. Cuida por Arina, valeu. Amor. Já, já. Já que me ensinou a beber. Já que me ensinou a sofrer. Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Já que me ensinou a beber. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, não pude. E o quê? Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Ela estourou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você, só quero é você. Eu só quero é você. Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro. Daniel do Carimó, doutor Anivar. Aqui pelo lado direito, juntinho com meu parceiro Renatinho. Eu não quero dinheiro. Meu parceiro Xande. Era você, eu só quero. Bora, Tereza. Só quero você. Lara Tereza Vendas. Minha amiga Jennifer, nós. Abração. Sai, galera, é Robin na veia. E aí, performático, tudo certo por aí? Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada. Você é princesa e traz tanta beleza, eu nem sei porquê. Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro. Eu não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado. Vamos agora pra mais um show do espetacular. Eu quero dinheiro, eu só quero é você. Eu só quero é você, eu só quero é você. A aparelhagem que representa o bairro da Terra Firme. Novo Mega Robson. Novo Mega Robson. A nova era espetacular. Sempre nome do nosso empresário Verde Boy. Nosso patrão Betinho Promoções, Denise Paixão. Vai começar! Mais um show do Performático! Um pouco de pólvora para esquentar as coisas. Mais pólvora! O cheiro de pólvora ferve meu sangue. Artilharia pesada nestes covardes. O homem é um ser devastador, destrutivo, inteligente e com grandes possibilidades em extinção. Mas antes que isso aconteça, fomos estudados, avaliados e selecionados. E quanto mais errávamos, mais eles se aproximaram. Para chegar em uma nova era. Era qual a máquina e o homem se fundem para uma nova história. E preenchê-los de vida e emoções inimagináveis. A nova era chegou. A era espetacular! Espetacular. Espetacular. Novo Robson. O que jamais imaginou está diante de vocês e trazendo nosso aliado e representando o povo desse planeta chamado Terra. Ele, o mais performático dos humanos. DJ Jefferson. Alô, meu performático! Cadê você, garoto? Ligando a integração. Vai pra cima do teu Robert! Olá, DJ Jefferson. E aí, Calabazu! O performático chegou! Essa é a era do espetacular. Esse é o novo Robson. O robô do século. E o show completo até agora. Mais pólvora! Um pouco de pólvora para esquentar as coisas. Queda, paz! Joga o bracinho pra cima aí! Queda, paz! Joga o bracinho pra cima! Quem é do Una, deixa a mãozinha em cima! Quem é da Terra Firme do Guamá, deixa a mãozinha em cima! Quem quer paz, deixa a mãozinha em cima! Deixa a mãozinha em cima! Prazer, eu me chamo Performático! Treme. Quem acha que o Paysandu vai dar uma pisa no Remo hoje aí? Quem acha que o Remo vai dar de goleada em cima do Paysandu? Me desculpem, mas eu sou Paysandu. Mas eu respeito a torcida do Remo. Quem é do Remo do Paysandu? Desce mãozinha em cima! Desce mãozinha em cima! 3, 2, 1, agora! Grande amor. Com remédio na vida noturna. Peraí. Cagão na louca. Quem tem amigo corno aí? Quem tem amigo corno, dá um grito aí. Então,